Meu caro Paulo Fernandes, presidente da Adgestur e do município do Fundão, caro Jorge Brandão, em representação da Pessoa da Brunhosa, senhora representante do AICEP, e permitam que no Rui Simão e no Joaquim Felício e no Luís, os criativos que estão, os artistas que estão nesta sala e que no fundo espelham bem aquilo que é para mim um privilégio e honra de poder partilhar algumas palavras convosco deste lado da sala e simultaneamente dar aqui um testemunho público, porque estive presente na Unique, aquele stand fantástico que não só honrou Portugal, como mais do que isso, além de honrar Portugal, foi de facto o nosso melhor embaixador, pese embora também lá tivéssemos o nosso embaixador na Alemanha, mas de facto aquele stand, aquela mostra e os produtos que lá estavam foram de facto fantásticos para essa representação de Portugal. E queria, em nome da instituição que aqui represento, e com essa responsabilidade, partilhar convosco apenas três ideias pelas quais nos associamos desde a primeira hora e queremos continuar a associar-nos a este projeto, que já aqui foi descrito pelo Dr. Paulo Fernandes, mas que vale a pena reforçar. A primeira ideia é de que, no centro de Portugal, o património, a cultura, a história são pilares fundamentais para a estratégia de afirmação do turismo do centro de Portugal. Seja em matéria da promoção interna, seja, naturalmente, em resultado e em estratégia de valorização para a nossa internacionalização. Não apenas porque é um dos nossos produtos mais maduros, mas porque entendemos que o turismo cultural é hoje um fator apelativo para a nossa capacidade de atrairmos mais turistas nacionais e estrangeiros e, simultaneamente, de nos afirmarmos no contexto daquilo que é a oferta da marca Portugal. Felizmente, hoje existe um novo quadro jurídico em que as várias regiões, as cinco do continente, mais Açores e Madeira, trabalham em conjunto, em rede e em cooperação com a marca Portugal e também, por via disso, com outras instituições da marca Portugal, como é o caso do AICEP, aqui particularmente vocacionado para a área do investimento e da internacionalização, mas ao qual o turismo hoje olha de forma diferenciada. Hoje temos consciência plena que o turismo é uma indústria, é uma economia, e que dessa economia devem resultar mais valias, nomeadamente para aqueles que estão na cadeia de valor, mas também para os territórios e para as populações. E para nós, a base dessa atividade assenta muito neste primeiro vetor que aqui queria traçar. A segunda ideia tem a ver com aquilo que o Dr. Jorge Brandão já evidenciou, mas que vale a pena nós também sublinharmos, que é a ideia do território. De pensarmos a atividade turística sustentada num território. Ou, neste caso, nos vários territórios que compõem este mosaico, como dizia o Dr. Paulo Fernandes, desta grande mancha geográfica que é a região centro. Uma região, obviamente, do nosso ponto de vista, com dimensão, à escala do nosso país. Lembrar que esta nossa região centro tem hoje 100 municípios, é isso que o Dr. Jorge Brandão aqui representa também e a equipa que está da Comissão e do Programa Operacional, e isso traz-nos naturalmente potencialidades, mas também nos traz complexidade. E essa complexidade tem que estar bem estruturada, bem alavancada naquilo que é esta rede que conseguimos estabilizar, seja com órgãos desconcentrados do Estado do ponto de vista do planeamento e da organização regional, como está aqui expresso pela Comissão ou pelo Programa, dos municípios, e 100 municípios é de facto um número muito significativo no conjunto da oferta Portugal. Para termos uma ideia de escala e de valor, o Alentejo, o Algarve e Lisboa juntos têm menos municípios do que só a região centro, o que demonstra bem a complexidade territorial que nós precisamos trabalhar, mas dizer-vos que olhamos para esta complexidade muito de forma positiva e alavancada numa estratégia de ligação ao território. Normalmente, quando se fala na atividade turística, estamos muito associados à promoção, à valorização, à internacionalização, ao marketing, não que nenhuma delas seja importante, mas muitas das vezes não fazemos, do nosso ponto de vista, aquilo que estamos a fazer, que é consolidar todos esses vetores numa base que é o território onde estão os recursos e do quais derivam os produtos turísticos. E é por isso, meu caro Paulo Fernandes, que muitas vezes, e Rui Simão, não discutimos tanto esta dimensão, não olhamos apenas para as vantagens que são evidentes hoje que estão associadas à atividade turística, em que o projeto da rede das aldeias do Xisto é marcadamente uma vantagem do nosso território, mas para aquilo que nos ajuda a combater alguns perigos que estão associados também à atividade turística e que incorrem em algum risco, nomeadamente os riscos da desterritorialização. E este projeto, esta rede, da forma que foi estabilizada, o envolvimento que tem, desde os municípios aos agentes privados, ajuda-nos muito a prever e a precaver esses riscos que são inerentes à atividade turística e que muitas vezes estão associados a esses perigos da desterritorialização. Como é o caso da construção de redes precárias, este não é. A rede hoje está, felizmente, e a abrir portas para uma nova dimensão. O facto de termos sido o país convidado, de estarmos na UNIC com esta representação, prova bem isto, da solidez, da consistência, da consolidação que está associada a este projeto, como do envolvimento diário e constante dos seus parceiros, desde aqueles que têm responsabilidades de gestão dos territórios, como é o caso dos municípios, àqueles que financiam a atividade associada às redes e aos territórios, e depois aos agentes criativos e que estão aqui tão bem representados nesta sala. Eu lembro-me de uma expressão de um geógrafo que dizia que conhecer, e passo a citar, a distância entre dois pontos no espaço não é hoje, na era das tecnologias da informação, tarefa problemática. Várias aplicações online fornecem-nos essa informação. Só que no mundo real, as regiões não são pontos nem redutíveis a simples coordenadas no espaço. E é esta dimensão que este projeto significa verdadeiramente para nós, quando falamos cultiva a tua cultura, é aqui que nós queremos ajudar a consolidar, meu caro Rui Simão, meu caro Paulo Fernandes, é aqui que nós queremos dar, de facto, a nossa capacitação, o nosso poder, o nosso auxílio, a nossa disponibilidade, o nosso empenho, tudo aquilo que quisermos adjetivar e que, no fundo, nos ajuda a valorizar. Queria, por isso, dar este público testemunho, porque tive o privilégio de estar a acompanhar esta exposição na UNIC. Aquilo que hoje a Universidade de Aveiro e a cidade de Aveiro podem ver, podem visitar e podem aconselhar a visitar, está muito para além das fronteiras deste campo universitário. Muito obrigado.